ainda são mais complicadas e diferentes. A parte europeia do Império Russo tem 60 milhões de habitantes. Desses 60 milhões de habitantes, 50 milhões são camponeses. Portanto, são pessoas que trabalham a terra e vivem nos campos. 50 milhões de camponeses. Desses 50 milhões de camponeses, calcula-se que 40 milhões são servos. São servos. Portanto, e desses servos, metade está em terras de proprietários privados, uhum, e metade está em terras do Estado. Isto é, o Estado tem metade, o Estado tem metade dos servos na Rússia. Os proprietários privados eram cerca de 100 mil proprietários privados. Quer dizer, portanto, esses 100 mil proprietários privados estariam à volta de 20 milhões de dependentes, quer dizer, nas suas propriedades. Os outros estavam em propriedades do Estado. E estes servos são servos, tal como os descrevi quando estava a descrever na Europa Ocidental. Não podem sair das localidades onde estão, embora por vezes há mobilidade, quer dizer, porque eles não podem sair do domínio dos senhores, mas os senhores têm domínios muito, às vezes, separados, pode, enfim, levá-los para ali, levá-los para lá, ou convencê-los a ir para ali, para lá. Os senhores podem puni-los, eles fogem, até um determinado número de chibatadas o senhor pode decidir por ele próprio. A partir de um determinado número, já só o poder público é que tem de pedir licença às autoridades, uhum, para punir o servo, mas até um certo número de chibatadas, certo, está livre de o fazer. Aquelas limitações de casamento, sim, e portanto há histórias terríveis. Bom, e aí as fontes são mais próximas, também devem ser mais completas. Não, por isso não é que, neste momento, eu estou-te a dar uma estatística que nós para a Idade Média não temos. Quer dizer, certo, para a Idade Média temos dificuldade em calcular o número da população, não sabemos, certo, exatamente quais são as estatísticas. Há ali isto é, podemos perceber às vezes numa determinada propriedade por uma certa percentagem, outra certa percentagem, mas não podemos fazer como para o Império Russo, em que há estatísticas em meados do século XIX. Porquê é que é esta servidão tardia, digamos assim, em relação à Europa Ocidental, de tal maneira que alguns historiadores chamam isto a segunda servidão? Isto é porque começa no século XVI, XVII. A história é interessante porque no século XV a servidão também está a acabar na Europa Oriental. Portanto, o processo está parecido com o da Europa Ocidental e depois, de repente, vem a servidão, vem outra vez. Algumas explicações para isso, curiosamente, contradizem a explicação para o fim da servidão na Europa Ocidental. Reparem que na Europa Ocidental nós tínhamos dito a escassez de população levou ao fim da servidão, porque os trabalhadores dos campos puderam obter melhores condições. Curiosamente, há historiadores que para a Europa Oriental dizem que a escassez da população levou os senhores a interessarem-se em fixar a população, portanto, a imporem a servidão nos campos. Portanto, a mesma situação é usada para explicar um resultado completamente diferente. E porquê é que, enfim, podia-se dizer, bem, uns estão certos, alguém está certo e alguém está errado nesta explicação. Mas aqui há um outro elemento que pode, talvez, levar-nos a dizer que os historiadores, quando usam a escassez de população num caso, pois, para explicar o fim da servidão, e noutro caso, para explicar o começo e o reforço da servidão, podem estar certos. É que uma coisa que falhava na Europa Oriental nesta altura era estas monarquias centralizadas, estes estados centralizados, como a França, como as monarquias ibéricas e como outros principados e outras unidades políticas da Europa Ocidental. Estes grandes senhores de terras na Europa Oriental, por vezes até estão numa situação para com os monarcas dessas regiões, numa situação de maior dependência do que os senhores das terras na Europa Ocidental. Mas têm muito mais autonomia de ação porque não há a estrutura administrativa, a burocracia que as monarquias da Europa Ocidental já estão a instaurar nos terrenos. Isto é, não há os juízes do rei, não há os representantes administrativos do rei nas localidades a interferirem nas relações entre as pessoas, entre senhorios e trabalhadores, e portanto a minarem as relações de dependência. Portanto, nós estamos numa situação, numa Europa Ocidental, em que há o senhorio, que há o trabalhador, e o trabalhador pode apelar ao rei, quer dizer, e a justiça do rei está ali ao pé, quer dizer, está ali na cidade. Ou seja, que é a dimensão do império. É a dimensão. Há muito mais cidades na Europa Ocidental, cidades, portanto, onde estão as justiças do rei, para onde também os servos podem fugir, e tradicionalmente quando um servo escapava para uma cidade, ficava lá durante um ano e não era recapturado, passava a ser livre. Isso também havia cidades que diziam, comunidades urbanas em que tinham esse estatuto, e na Europa Oriental não há nada disto. Portanto, esta falta deste poder público alternativo ao poder dos senhores nas localidades pode ter ajudado a estes senhores a estabelecerem estes sistemas de servidão, e estão interessados também em estabelecerem estes sistemas de servidão, provavelmente por uma outra razão que é importante nos séculos XVII e XVIII, porque é também para explicar porque é que eles têm tanta vontade, então, de expandirem os seus domínios e o cultivo dos seus domínios. É que se abriu um grande mercado para eles, que é o mercado da Europa Ocidental, que passa a consumir cereais produzidos na Europa Oriental. E, portanto, estes senhores da Europa Oriental estão interessados em ter muita gente a trabalhar nos seus domínios, gente que está fixa, não foge, e a servidão é, portanto, um meio de fixar esta população, de a tornar dependente do senhorio. E a leste, quando é que esta servidão... A leste, esta servidão acaba não gradualmente e, digamos, entre aspas, espontaneamente, como na Europa Ocidental, mas por decisão dos governos. É a partir do fim do século XVIII que governos reformistas na Áustria, na Prússia, portanto, os grandes impérios da Europa Central Oriental, que não apenas se convencem que a servidão é injusta, no sentido de é injusta este tipo de dependência pessoal desta população em relação a alguém, quer dizer, aos seus senhorios, mas é também um fator de atraso. Eles acham que aquilo é um fator de atraso da agricultura, da economia, portanto, eles acreditam que o trabalho livre é mais produtivo. Enfim, leram os economistas e, portanto, estão convencidos disso, e começa a... e, além disso, estão também interessados em fazer monarquia, em construir monarquias como as monarquias da Europa Ocidental. Isto é, monarquias em que a população não esteja sujeita aos senhorios, mas sujeito ao rei, quer dizer, e portanto que o rei possa cobrar-lhes impostos, mobilizá-los para os exércitos, e portanto quer ter a população ao seu dispor, e para isso tem de quebrar uma situação em que a população não estava, dependente dos poderes públicos, mas dependente destes poderes privados, destes senhorios. Certo. E portanto no fim do século XVIII, princípio do século XIX, vemos estes governantes da Europa Central e Oriental a abolir oficialmente, isto é, até através de decretos, a servidão. O ouvinte Álvaro Armando perguntava especificamente se essa história da servidão e do seu fim na Rússia tinha tido um impacto na Revolução Comunista. Tem um impacto na Revolução de 1917, mas não talvez aquele impacto que as pessoas possam imaginar. Na Rússia, a servidão é abolida pelo czar Alexandre II em 1861, isto poucos anos antes da abolição da escravidão nos Estados Unidos pelo presidente Lincoln. Aliás, curiosamente, o czar aboliu a servidão, primeiro a servidão nos domínios privados, e só em 1866 a servidão nos domínios do Estado. Portanto, manteve durante mais tempo. Sim. O que dá origem, o que nos permite compreender como esta abolição da servidão tem a ver com questões fiscais e questões de poder público. A razão é a derrota da Rússia na Guerra da Crimeia, em 1855, na Guerra da Crimeia contra a França e a Inglaterra. Portanto, acha-se a razão, uma das razões que é dada é a Rússia não é moderna, tem esta economia atrasada por causa da servidão, portanto vamos acabar com a servidão. Portanto, o czar, o novo czar, ele começou, o Alexandre II começa em 1855 o seu reinado, ele propôs modernizar o império, e uma coisa que faz é este fim da servidão, que é algo que levanta imensos problemas, aliás, como ao fim da escravidão nas Américas. Bom, mas esses problemas especificamente vão ter que ficar para a parte do podcast deste programa. Para quem nos está a ouvir em direto, o nosso tempo chegou ao fim e eu te peço-me até para a semana. Chibop, chibop, my baby. Chibop, chibop. hello, stranger. It seems so good to see you back again. How long has it been? It seems like a mighty long time. Chup-chup, my baby, ooh. It seems like a mighty long time. Oh, glad you stopped by to say hello to me. Remember, that's the way it used to be. Ooh. It seems like a mighty long time. Chibop, chibop, my baby. Ooh. It seems like a mighty long time. Because I still love you so, although it seems like a mighty long time. Chibop, chibop, my baby, ooh. It seems like a mighty long time. Chibop, chibop, my baby. Chibop, chibop, my baby. Chibop, chibop, my baby. I'm so happy that you're here at last. Oh. Agora não, ainda é cedo. Ainda não é cedo. Hesita, pois não? Já estamos... Não. Todos os dias, João Paulo Sacadura tem um convidado diferente. É na tua escrita, fica à espera do próximo, ansioso, confesso. Espera sentado. Exato. Convidado extra. Tudo nasce e tudo morre, incluindo o próprio universo. Já estaria, portanto, que é sobre o Lavoisier. De segunda à sexta-feira, ao final da tarde, entre as 8 e as 9. Novidade, ai, eu adoro vir aqui, adoro. Na Rádio Observador e sempre em podcast. Pinto Lopes Viagens. Damos novos mundos ao seu mundo. Com viagens em grupo, culturais e de autor. Pinto Lopes Viagens. São 50 anos de experiência pelos quatro cantos do mundo. Prepare-se para a aventura da sua vida. Visite-nos em pintolopesviagens.com e descubra toda a nossa programação. Regressar à rotina é difícil? Com o Observador não tem de ser. Até 26 de setembro, assine por apenas 3,60€ por mês e tenha acesso a todo o conteúdo do jornalismo independente. Mantenha-se informado todos os dias, por menos. Observador. Informação clara e de confiança, à distância de um clique e agora com 40% de desconto. Muito boa noite, são agora 7h58, está com a Rádio Observadores. Muito boa noite de quarta-feira, eu sou a Rita Camarneiro, consigo até depois da meia-noite. Eu estava a olhar para vocês, meus caros colegas, porque queria só certificar-me que era quarta-feira, José Rafael Lopes e Maria João Brás. Mas sim, disseram-me que sim, que é quarta-feira. Confirma-se, é quarta-feira, Rita. Nesta hora temos novo episódio de Convidado Extra. João Paulo Sacadura conversa com Joana Lobo Antunes, ela é investigadora, professora de mestrado de Comunicação de Ciência na Universidade Nova e comunicadora científica profissional. Vai falar da importância de divulgar ciência e fala como é conviver com o pai, o escritor e psiquiatra António Lobo Antunes, que eu estudei muito na minha faculdade, porque eu tirei psicologia. Não parece? Não, quer dizer, ninguém... Coimbra, não foi, Rita? Eu, muito bem, sabes bastante. Não sei se vocês já estão a par, meus caros colegas, outra vez, mas já saiu o documentário, vá, saíram dois documentários de grandes personalidades no mundo do futebol, o Di Maria e a Georgina. Já viste, Zé? Não vi, já viste algum? Não vi, nem mesmo a primeira ronda de Georgina, o primeiro documentário, também não tive a oportunidade de ver. Pois olha, eu já vi para aí dois ou três episódios do documentário de Di Maria, que está na Netflix, e gostei muito. E agora, eu sou de Georgina, comecei, eu Georgina, aliás, comecei a ver hoje, mas desliguei, adormeci, porque as hormonas dão-me para isso. Bom, e agora vamos conhecer os títulos em destaque, José Rafael Lopes, vamos a isso. O fogo em Gondomar foi controlado pelos bombeiros. Neste jornal vamos atualizar o cenário dos incêndios em Portugal. Suspenso e prestes a ser transferido. É decisão do Ministério Público sobre o jovem que ontem esfaqueou seis colegas da escola na Azambuja. Vale dos Judeus está prestes a ter uma nova liderança. A escolha do novo diretor está para breve. São os títulos em destaque no Jornal das 8. Vamos também atualizar as temperaturas para amanhã, quinta-feira, dia 19 de setembro. Temos temperaturas, as temperaturas vão descer ligeiramente e há chuva na maior parte de Portugal continental, principalmente no interior, ainda bem, venha ela. 26 graus para Braga, 22 é a máxima para o Porto, 23 para Aveiro, chuva em Coimbra, mas chega aos 28 graus. Temos Leiria também com 28, 31 para Santarém, Lisboa com 25 graus de máxima, Faro com 24, também a Guarda com 22 e com alguma chuva, Viseu com 26 graus e também com céu muito nublado. São estas as temperaturas para amanhã. E agora, 8 horas e 1, vamos às notícias na Rádio Observadores. Começa agora o Jornal das 8, edição do jornalista José Rafael Lopes. E José, o presidente da Câmara de Mangualde, ficou satisfeito com a reunião entre autarcas e o governo. Fala mesmo em conclusões boas após esse encontro. O governo esteve reunido com os autarcas da região de Viseu, em Mangualde, para Marco Almeida. Esta reunião deu para os autarcas negociarem diretamente com o Executivo sobre a resolução dos incêndios. Marco Almeida explica que a reunião deu para um diálogo direto com o Executivo. O governo mostrou abertura para ouvir os autarcas, no sentido de cada um deles apresentar os problemas consoante a realidade de cada concelho. Nessa reunião ficou também agendada uma reunião a ser feita na próxima semana na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, onde será entregue um documento dos estragos causados por este incêndio que teima em não nos largar. As palavras do presidente da Câmara de Mangualde, que deixa elogios à deslocação do governo. A este momento fala André Fernandes, comandante nacional de Emergência e Proteção Civil. Vamos ouvir o ponto de situação da Proteção Civil à boleia da CNN Portugal. Entre a área metropolitana do Porto e a região de Aveiro, em particular de Oliveira das Meis, e um incêndio também de Albergaria Velha. Também foi dominado no Tâmega e Sousa um incêndio do Baião, no Engove, e também um incêndio de Gondomar, na área metropolitana do Porto. Salientavam estas ocorrências que já foram dominadas. Em termos daquilo que foi o reforço operacional, mantemos ainda um reforço com meios espanhóis, portanto, juntaram-se mais 130 militares da UME, vão chegar nas próximas horas, engrossando aquilo que foram de duas companhias, passou a três companhias de combate a incêndio da Unidade Militar de Emergência de Espanha, a UME, e vamos também receber durante o dia de amanhã uma brigada com helicóptero, portanto com capacidade eletrotransportada, de 17 operacionais também vinda de Espanha. Tudo o resto mantemos aquilo que foi o reforço já determinado, com 51 grupos dos Corpos de Bombeiros, com também os municípios, o ICNF, a Força de Proteção Civil, a Focelca e a ADESA com 68 máquinas de rastro e as Forças Armadas também, que aqui reforçaram a sua capacidade de apoio com mais 8 pelotões militares aos 6 já existentes. O número de vítimas apurado desde o dia 16 até o dia 18 de setembro, temos 150 vítimas, das quais a lamentar 5 vítimas mortais, 12 feridos graves, 65 feridos ligeiros e 68 assistidos. Em termos de zonas de concentração de apoio à população, Aumentámos também, temos 8 SCAPs já instituídas, 5 das quais estão ativas e 3 estão disponíveis sem utilizadores até ao momento, num total de 58 pessoas que estão alojadas nestas zonas de concentração de apoio à população, em Carregal do Sal e Castro de Aire e Águeda. Neste momento não temos vias principais que estejam afetadas pelo fogo, portanto não estão cortadas e também a ferrovia também não está a ser afetada. Contudo, apelamos a que continuem a acompanhar aquilo que são as informações da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública, porque pode haver atualizações de cortes de estradas, em particular de estradas nacionais. Ficamos aqui com o ponto de situação de André Fernandes, Comandante Nacional de Emergência da Proteção Civil, com essa nota sobre também o encerramento das estradas. Não há neste momento autoestradas principais que estejam cortadas. A Proteção Civil a fazer este balanço e ponto de situação sobre os fogos. E ainda sobre os incêndios em Portugal, em Gondomar, o fogo está controlado. A informação foi dada pelo autarca Marco Martins. Ainda assim, o Presidente da Câmara alerta que todo o cuidado é pouco. Marco Martins acredita que durante o dia de amanhã as operações de rescaldo podem estar concluídas. Ainda assim, as expectativas, diz o autarca, devem manter-se baixas. E continuamos a olhar para o cenário dos incêndios em Portugal a esta hora. Com a ajuda da Maria João Brás, que está connosco em estúdio, são vários os incêndios neste momento. A boa notícia é de que o fogo em Gondomar está controlado, mas que cenário é que se ainda verifica em Portugal? Boa noite, José Rafael. Neste momento, segundo o site da Proteção Civil, estão quase 6 mil operacionais no terreno, apoiados por 1.800 veículos. A zona mais atingida neste momento e também a concentrar mais meios é no distrito de Aveiro, em Severo do Voga. Há 2 incêndios a preocupar as autoridades. Também em Castro de Aire estão sinalizadas 2 ocorrências significativas. No distrito de Aveiro há ainda a indicação de 1 incêndio em Penalva do Castelo e outro em Nelas. E em Vila Real? Em Vila Real há 3 incêndios, em Vila Pouca de Aguiar. De acordo com o Comandante dos Bombeiros, houve uma reativação em Sabrosa de Aguiar. Esta frente está a avançar completamente incontrolável e, segundo o Comandante, os meios no terreno são insuficientes. Sobre o incêndio de Albergaria Velha, as notícias são mais positivas. Este incêndio já se encontra em fase de resolução. Em Vila Real há ainda um incêndio em Chaves e outro em Alijó. Nesta área houve um reacendimento. Ambos mobilizam, nesta altura, quase 2 centenas de operacionais. Para terminar, Maria João, há mais ocorrências significativas neste momento? No Norte, mais concretamente no Distrito do Porto, há uma ocorrência em Amarante e outra em Aroca. E também queremos dar nota que os incêndios na Póvoa do Lanhoso e em Vieira do Minho, no Distrito de Braga, já estão em fase de resolução. A jornalista Maria João Brás com o cenário de incêndios em Portugal a esta hora. E o Presidente da Câmara de Severo do Voga diz que os incêndios da região só vão acabar com a chuva. São declarações à Agência Lusa, num briefing feito ao início da tarde, ou melhor, já durante a tarde. Pedro Lobo mostra sem esperanças de ver os incêndios chegarem ao fim nas próximas horas. Não tenho perspectivas que se resolva hoje. E não tenho perspectivas sequer que se resolva amanhã, se não chover. Eu só acredito que isto se resolva quando vier a chuva. As palavras do Presidente da Câmara de Severo do Voga, Pedro Lobo, ressalva que os meios que estão no local podem não ser suficientes, adianta que os meios aéreos não estão a atuar devido ao fumo que se faz sentir na região. E ainda sobre os incêndios, os 2 suspeitos de terem ateado incêndios nos últimos dias ficam em prisão preventiva. Além da mulher suspeita de ter ateado vários incêndios florestais em Condeixa Nova, também um homem suspeito de ter ateado o incêndio em Cacia, no distrito de Aveiro, fica com a mesma medida de coação. A Polícia Judiciária teve até agora 7 pessoas suspeitas da auditoria de alguns dos incêndios que deflagraram desde domingo passado. De acordo com comunicados que estão disponíveis na página da PJ, parte dos detidos terão estado por trás de mais do que uma ocorrência. Além destes 7 detidos, foram ainda constituídos arguídas 4 outras pessoas pela presumível auditoria de um fogo no concelho de Valongo. Já o detido pela presumível autoria de um fogo no concelho da Batalha saiu em liberdade. E o aluno que esfaqueou 6 colegas de escola na Azambuja vai ser transferido para outro estabelecimento de ensino. Decisão do Ministério Público, além da transferência que está para breve, o jovem fica suspenso de ir às aulas. São as 2 decisões que visa o aluno que ontem esfaqueou 6 colegas de escola numa escola básica da Azambuja. A informação foi dada pelo agrupamento aos pais, citados pela RTP. A direção da escola reafirma que não tinha qualquer indício de que esta ou qualquer outra criança pudesse ter um comportamento de risco. O Ministério Público já abriu um inquérito a este caso, corre termos de juízo de família e menores de Vila Franca de Xira. E o governo vai criar um grupo de trabalho para combater o bullying nas escolas. O anúncio foi feito pela Ministra da Juventude e da Modernização. A equipa inclui representantes de direções-gerais de educação, das escolas e dos gabinetes dos Ministérios da Juventude. Margarida Balseiro Lopes explica quais são as tarefas do grupo que vai apresentar os primeiros resultados em dezembro. Preparar uma campanha nacional de combate e prevenção do bullying. Em segundo lugar, fazer um guião para os assistentes operacionais para saber como atuar no caso uma situação de bullying, um guião também para professores, uma infografia para os alunos para compreenderem não só potenciais vítimas de bullying, mas também os colegas que estão à volta, o que é bullying, o que é que devem fazer, com quem é que devem falar. Uma outra tarefa deste grupo vai ser propor um mecanismo, um canal de denúncia. A Ministra da Juventude e da Modernização que acrescenta que o grupo vai também recolher o contributo de especialistas em bullying e segurança escolar. Olhamos ainda para o caso da fuga de 5 reclusos de Valdejudeus. Vai ser nomeado entre hoje e amanhã o novo diretor da prisão. Anúncio feito esta tarde pela Ministra da Justiça no Parlamento, Rita Alarcão Júris, diz que já sabe quem é que vai ocupar o cargo. Entre hoje e amanhã contamos poder assinar o despacho de nomeação do novo diretor do EP de Valdejudeus. A pessoa está indicada, está identificada e aguardaremos apenas por alguns procedimentos administrativos. Rita Júdice diz ainda que quer repor a verdade sobre matérias relacionadas com a fuga dos 5 reclusos de Valdejudeus. Afirma ainda que foram veiculadas várias informações incorretas. 10 minutos para lá das 8 da noite. José Rafael Lopes, que outras notícias estão a marcar a atualidade? Volodymyr Zelensky diz que já tem pronto o plano para a vitória da Ucrânia na guerra com a Rússia, um documento que vai ser apresentado ao presidente norte-americano até ao final do mês. Numa mensagem publicada nas redes sociais, o chefe de Estado ucraniano descarta opções como o congelamento da guerra, alternativas à paz ou outras soluções que não compreendam a retirada total das tropas russas. A campanha de vacinação outono-inverno começa na sexta-feira. Há quase 5 milhões de vacinas contra a gripe e também contra a Covid-19 disponíveis. De acordo com a Direção-Geral da Saúde, foram adquiridas vacinas em número suficiente para todos os elegíveis que demonstrem interesse em ser vacinados. A DGS não revelou o investimento que foi feito na compra das vacinas. E é o ponto final no Jornal das 8, edição do jornalista José Rafael Lopes. Está de regresso às 8h30. Até já? Até já. E já a seguir temos convidado extra com a divulgadora de ciência, Joana Lobo Antunes, e claro, com João Paulo Sacadura. Deixe-se ficar connosco. Rádio Observador, 98.7. Esta é a oportunidade que esperava para ter um Mercedes-Benz. De 19 a 21 de setembro, aproveite as condições especiais em mais de 350 automóveis. São 72 horas de oportunidades únicas na Santogal, em Lisboa, Louros, Oeiras e agora também em Sintra. Marque já em santogal.pt ou pelo 808-210-210. Santogal, o seu concessionário Mercedes-Benz. 12 minutos para lá das 8 da noite. Fica com um novo episódio de Convidado Extra. Quando Galileu escreveu o seu diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo, fê-lo em italiano, e não só em latim, para ser compreendido por pessoas comuns e não apenas por outros sábios. Porquê que é tão importante a comunicação de ciência? Joana Lobo Antunes é investigadora, professora do mestrado de Comunicação de Ciência da Universidade Nova e comunicadora científica profissional. Filha do psiquiatra e escritor António Lobo Antunes, formou-se cá em Ciências Farmacêuticas, doutorou-se em Química Orgânica pela Universidade de Santiago de Compostela, passou pela Universidade de Pádua. Ela pauta a sua vida e a sua cruzada pela divulgação da ciência. Vamos conhecer melhor esta profissional da ciência e da comunicação que está convencida, como Carl Sagan, que se não soubermos explicar uma coisa complexa, é porque não estudámos o suficiente. Olá, Joana, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. Olá, viva, boa tarde. É um grande prazer falar contigo aqui. Para arrumar só este assunto, filha de António Lobo Antunes, ele impulsionou-te alguma coisa nesta carreira, pela ciência e não pelas letras? Não, de todo. Sabes que nós em casa não se fala muito de trabalho. Aliás, é uma das coisas que eu continuo a cultivar. Em casa falamos de outras coisas, somos outras Sim. pessoas e somos outras coisas. Sim. Há muitos anos houve alguém que veio ter comigo e queria saber coisas do meu pai, do que é que o meu pai fazia, o que é que eu dizia, mas eu não falo com o meu pai do trabalho dele. Sim. E depois a pessoa perguntou-me tanto e eu comecei a achar, se calhar sou que não me interessa o suficiente. E esse dia, e a pessoa disse: não, nem sequer sabes como é que se chama o livro que o teu pai está a escrever. Eu disse: não. E nesse dia cheguei a casa e disse ao pai: como é que se chama o livro que o pai está a escrever? E ele achou aquilo tão estranho, que eu nunca fazia perguntas de trabalho, nunca falávamos nada, olhou para mim de meio de jogueira e disse: se for o rapaz, chame-lhe Manel. E pronto, arrumou-se a conversa. E portanto não falamos de trabalho. Exato. E, mas eu, para além do meu pai foi médico durante muitos anos, e para além de escrever, e o meu avô, com quem eu vivia numa casa praticamente por cima da dos, praticamente não, mesmo por cima da dos meus avós, o meu avô era médico e era professor e era investigador, e provavelmente este, bom, eu acho que sempre me interessei por ciência. Emissora das Beiras 91.2. Emissora das Beiras, mais alto e melhor. Roda, roda, roda na roda da vida. Quando a vida roda, roda para parar. Esta nossa vida vai de roda em roda. Roda a vida toda no mundo a girar. Roda, roda, roda na roda da vida. Quando a vida roda, roda para parar. Esta nossa vida vai de roda em roda. Roda a vida toda no mundo a girar. Assim a roda é maior, rodando a bailar também. Bailando com meu amor, que eu não rodo com mais ninguém. Assim a roda é vivida, que nem da vida me tem. Eu bailo a roda da vida, quando em mim roda a saudade. Roda, roda, roda na roda da vida. Quando a vida roda, roda para parar. Esta nossa vida vai de roda em roda. Roda a vida toda no mundo a girar. Roda, roda, roda na roda da vida. Quando a vida roda, roda para parar. Esta nossa vida vai de roda em roda. Roda a vida toda no mundo a girar. Talvez não saiba entender que a vida roda sem roda, bailando para aprender, que a vida até virou moda. Assim a roda é vivida, que nem da vida a metade. Eu bailo a roda da vida, quando em mim roda a saudade. Roda, roda, roda na roda da vida. Quando a vida roda, roda para bailar. Esta nossa vida vai de roda em roda. Roda a vida toda no mundo a girar. Roda, roda, roda na roda da vida. Quando a vida roda, roda para bailar. Esta nossa vida vai de roda em roda. Roda a vida toda no mundo a girar. Roda, roda na roda da vida. Quando a vida roda, roda para bailar. Esta nossa vida vai de roda em roda. Roda a vida toda no mundo a girar. Roda, roda, roda na roda da vida. Esta nossa vida vai de roda em roda. Roda, roda, roda na roda da vida. Quando a vida roda, roda para bailar. Esta nossa vida vai de roda em roda. Roda a vida toda no mundo a girar. Yeah. emissora das Beiras, 24 horas por dia, a nova cor do som. Se o mundo é meu, quero guardá-lo na minha mão. Para outro irmão. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Se o sonho é meu, meu pai é sol, minha mãe é luz. Oh, terra mãe, viver a vida e o amor também. Eu quiser e tu também. Eu nasci para ser livre nesta terra, minha mãe. Sou da raça que eu quiser e tu também. Eu nasci para ser livre nesta terra, minha mãe. Se o mundo é meu, quero guardá-lo na minha mão. belong to you. Yes, I belong to you. I belong to you. And you belong to me. Look at me, I'm one of your secrets. From what I see, you're trying hard to keep it. Oh yeah. Well, I belong to you. I belong to you. I belong to you. And you belong to me. You belong to me. You belong to me. Emissora das Beiras, a nova cor de rádio. Quantas vezes me perdi na solidão que aqui ficou? Só Deus sabe quanto sofro por ti. Quantas vezes eu tentei ser feliz, mas me enganei. Dói demais saber que não estás aqui. Diz-me o que eu vou fazer, não te posso perder. Pois sem ti a vida já não faz sentido. Para voltar a te ter, de tudo irei fazer. Eu só quero o teu perdão, ficar contigo. Só Deus sabe o que eu choro, só Deus sabe o que eu sofro. E de tanto te amar, até me esqueço de quem sou. Só Deus sabe o que eu sinto e o que trago em meu peito. Ando feito um mendigo a mendigar o teu amor. Eu chorei ao lembrar-me de nós dois. Só Deus sabe o amor que eu sinto por ti. Quantas vezes eu tentei te esquecer, mas já não sei se o meu coração irá resistir. Diz-me o que eu vou fazer, não te posso perder. Pois sem ti a vida já não faz sentido. Só Deus sabe o que eu choro, só Deus sabe o que eu sofro. E de tanto te amar, até me esqueço de quem sou. Só Deus sabe o que eu sinto e o que trago em meu peito. Ando feito mendigo a mendigar o teu amor. Só Deus sabe o que eu sofro e o que trago em meu peito. E de tanto te amar. Eu Emissora das Beiras, a nova cor do som. São os rapazes do campo e as meninas da cidade. Entra-se no beira urbana e a rural simplicidade. Ela vive nos subúrbios, onde alugou um T2. Imita os tiques das tias, dá um xoxo em vez de dois. Ele é um rapaz do campo, bem queimado pelo sol. Aos domingos bebe uns copos, vê touradas, futebol. Nada tem em comum, vivem em polos opostos. Sem qualquer explicação, a vontade faz o resto. Porque a química controla o nosso lado animal. É o regresso às origens, o nosso lado tribal. São os rapazes do campo e as meninas da cidade. Entra-se no beira urbana e a rural simplicidade. Elas gostam de patilhas e de montar a cavalo. E à sombra das laranjeiras fazem de galinha igual. Oh yeah! Elas são loucas por fardas, braços fortes, capital. E até acham piada ao sotaque regional. Eles comem-nas com os olhos pro andar do nanquim. E quando compram a Playboy vão se esconder no jardim. São os rapazes do campo e as meninas da cidade. Entra-se no beira urbana e a rural simplicidade. Elas gostam de tapinhas e de montar a cavalo. E à sombra das laranjeiras fazem de galinha e galo. Alugou casa no campo para poder participar da loucura que há nas festas e já prometeu voltar para os braços dos amigos bem queimados pelo sol. Já pairam mais o fandango do que dançam rock and roll. Oh yeah! Do campo e as meninas da cidade. Venta 1.2 FM, som profissional. Quem gosta no sábado? Gosto de ti como quem abraça o fogo. Gosto de ti como quem vence o espaço, como quem abre o regaço, como quem salta ao vazio. Um barco aborta no rio. Um homem morre no esforço. Sete colinas no dorso. E uma cidade para mim. Gosto de ti como quem mata o degredo. gosto de ti como quem finta o futuro. Gosto de ti como quem diz não ter medo, como quem mente em segredo, como quem baila na estrada vestido feito nada, as mãos fartas do corpo, um beijo louco no porto e uma cidade para ti. E enquanto não há amanhã, ilumina-me, ilumina-me. Enquanto não há amanhã, ilumina-me, ilumina-me. Gosto de ti como uma estrela no dia. Gosto de ti quando uma nuvem começa. Quando o teu corpo pedia, quando nas mãos me ardia, como silêncio na guerra, beijos de luz e da terra, e num passado imperfeito, um fogo farto no peito, e o mundo longe de nós. Enquanto não há amanhã, ilumina, ilumina. Enquanto não há amanhã, tu souberas e nunca tu vidas me suspiras por nascer do dia. E as vozes embarcam num silêncio aflito. Quanto mais se apartam, mais se ouve o seu grito. Muito à flor das águas, noite marinheira, vem devagarinho para a minha baía. Emissora das Beiras, a nova cor de rádio. acaso mais bonito que eu vivi. Foste o pecado mais divino que eu já fiz e que eu fazia outra vez só por amor. Só tu, tu foste aquela que mesmo depois do adeus ainda me deixa entre o inferno e o céu, como jamais outra mulher me deixou. Emissora das Beiras, a nova cor da rádio. Dizem por aí que eu fugi de ti naquela noite boa que me passei à toa. Falam por aí algo que eu não fiz. O que se passa? Dizes que já não dá, que foi culpa minha. É simples, quero ter-te aqui. Olha, prometo para ti que já não sou aquela pessoa. Eu juro que tentei, mas fui ao fundo quando foste embora. Quando foste. Que ninguém me diga nada, minha alma está magoada. Só eu sei o que sinto ao cair minhas lágrimas. Que ninguém me diga nada. Falar de tempo e que tudo passará. Dizes que já não dá, que foi culpa minha. É simples, quero ter-te aqui. já não sou aquela pessoa. E olha, eu juro que tentei, mas fui ao fundo quando foste embora. Ter-te dito adeus, ou talvez nem diria nada. Ouvi só mais um riso teu, nem que fosse uma chamada. Diz-me como é que estás aí. O meu olhar já procurou e sorriu quando encontrou a borboleta mais bonita que o meu jardim já viu. E ela contou que está tudo bem e subi. Eu vou cantar, olhar para o céu e vou pedir a uma estrela para te alcançar onde eu não chego. E para te dar só mais um beijo. Eu sei que dei vez o Lucas e tudo o que a vida me deu. Vê como o sorriso dele brilha cada vez que olha para o céu. Diz-me como é que estás aí. O meu olhar já procurou e sorri quando encontro a borboleta mais bonita que o meu jardim já viu. E ela contou que está tudo bem e subi. Eu vou cantar, olhar para o céu e vou pedir a uma estrela para te alcançar. Chego e para te dar só mais um beijo. Emissora das Beiras, mais alto e melhor. Dá-me o teu braço e o tubo meu, para a Romaria vamos tu e eu. Para minha festa assim tem mais valor, anda comigo, vem meu amor. Dá-me o teu braço e o tubo meu, para a Romaria vamos tu e eu. Minha festa assim tem mais valor, anda comigo, vem meu amor. Sabes bem como te quero e espero, há muito pelo teu sim. Se acaso não me respondes, escondes tudo o que sentes por mim. Não me queiras torturar ou brincar, diz-me com toda a verdade. Se a razão de eu te querer fazer, também é tua vontade. Dá-me o teu braço e o fruto meu, para a Romaria vamos tu e eu. Para minha festa assim tem mais valor, anda comigo, vem meu amor. Dá-me o teu braço, eu dou-te o meu, para a Romaria vamos tu e eu. Para causa intrigas e brigas entre os teus pais e os meus. Que importa ouvi-los falar e reilhar, no coração manda Deus. Eu quero que o nosso amor seja a inveja de quem de nós pense mal. Ver-te de branco vestida, querida, assim te quero afinal. Dá-me o teu braço e o do teu bem, para a Romaria vamos tu e eu. Para mim a festa assim tem mais valor, anda comigo, vem meu amor. Dá-me o teu braço, eu dou o meu, para a Romaria vamos tu e eu. Para mim a festa assim tem mais valor, anda comigo, vem meu amor. Dá-me o teu braço e o do teu bem, para a Romaria vamos tu e eu. Para mim a festa assim tem mais valor, anda comigo, vem meu amor. Dá-me o teu braço, eu dou o teu meu, para a Romaria vamos tu e eu. Para mim a festa assim tem mais valor, anda comigo, vem meu amor. Emissora das Beiras, mais alto e melhor. Obrigado. Já não me deixas ser assim. Pequeno almoço só para mim. As marmeladas com potes e saladas, na hora de vestir mais um sim. São 9 da noite. Emissora das Beiras, 91.2. Emissora das Beiras, informação com Marta Catarina Rosa. O jogador Vlaldir Fernandes, atualmente jogador do Sporting de Braga, mas formado no Viseu e Benfica, foi convocado para um estágio de preparação da seleção portuguesa de sub-15. Os trabalhos decorrem na cidade do futebol em Oeiras. O jogador que passou pelos quadros do Viseu e Benfica e pelas seleções distritais de Viseu foi chamado pelo treinador português de sub-15, João Santos. No total, os 36 atletas convocados pelo selecionador nacional vão fazer 3 treinos e vão ficar divididos em 3 equipas. Os trabalhos duram 3 dias. Foram chamados atletas de 8 clubes: Académica de Coimbra, Belenenses, Famalicão, Porto, Sporting de Braga, Benfica, Sporting e Vitória Sport Clube. No sábado, ao meio-dia, está marcada a concentração na cidade do futebol e o primeiro treino decorre às 5 da tarde. No domingo de manhã, haverá uma nova sessão de treino e às 5 da tarde, a terceira e última sessão. A urgência pediátrica do Hospital de Viseu está aberta durante a noite para fazer face aos incêndios que estão a afetar a região, anunciou a unidade de saúde, onde o serviço está encerrado desde junho no período noturno. A urgência vai assegurar o atendimento de todas as crianças que necessitem de cuidados, explica a Unidade Local de Saúde Viseu Dom Lafões, que também já disponibilizou 4 camas para atender casos relacionados com os incêndios. A Instituição de Saúde assegurou em comunicado que está a acompanhar de perto a evolução da situação. Relativamente às consultas marcadas, informa que, caso não seja possível comparecer, as mesmas serão remarcadas com a maior brevidade possível. Já na passada segunda-feira, dia 16, a urgência pediátrica também esteve aberta. A Unidade Local de Saúde sublinha ainda que, em caso de necessidade, os utentes devem procurar a urgência mais próxima e apela à população que mantenha a calma e siga as orientações das autoridades. A urgência pediátrica do Hospital de Viseu tem estado encerrada à noite nos últimos meses. Há também centros de saúde que estão a alargar o horário de funcionamento para receber situações de urgência, como acontece em Carregal do Sal. 3 operacionais da Corporação de Vila Nova de Oliveirinha morreram ontem a caminho do incêndio de Tábua, depois do carro onde seguiam ter sido apanhado pelas chamas. Os incêndios já provocaram diversos cortes nos acessos rodoviários, incluindo a A24 e a A25, e ainda nos serviços de telecomunicações, além da suspensão das aulas em escolas de Carregal do Sal, Nelas, Mangualde, São Pedro do Sul, Sinfães, Penalva do Castelo e Rezende, entre outros concelhos. Também a solidariedade com os bombeiros começou a ganhar força na região, com várias instituições a organizar campanhas de recolha de bens essenciais. O jogo entre o Famalicão e o Académico de Viseu, a contar para a 5ª jornada da Série A da Liga Revelação, foi adiado. A Federação Portuguesa de Futebol optou por adiar este e mais outros 3 jogos da mesma competição devido aos incêndios que assolam o norte e o centro de Portugal. Além do Famalicão Académico de Viseu, a Federação Portuguesa de Futebol adiou o Gil Vicente Torriense e o Vizela Rio Ave e ainda o Leixões Braga. O organismo promete divulgar no final da semana a nova data para estes jogos. A Federação, liderada por Fernando Gomes, já decretou 1 minuto de silêncio em todos os jogos entre esta terça-feira, 17 de setembro, e domingo, dia 22 de setembro, como forma de prestar homenagem e de mostrar pesar a todos os que perderam a vida e ficaram feridos no combate aos fogos. No concelho de Nelas já terão ardido mais de 2 mil hectares. Os prejuízos causados pelos incêndios que assolaram a região nos últimos dias ainda estão a ser aferidos, mas acredita-se que a área ardida já ultrapassou os 2 mil hectares. Os incêndios no concelho fizeram ainda 6 feridos, 5 civis e 1 GNR, que já teve alta. Há ainda a registar a destruição de uma habitação na freguesia de Senhorim, sendo que a moradora foi realojada em casa de familiares. Houve também necessidade de deslocar alguns moradores, por precaução, mas que já regressaram às suas habitações. O bailarino, coreógrafo e investigador de dança António Cabrita é o novo diretor de programação do Teatro Viriato. A decisão foi tomada pela direção do Centro de Artes do Espetáculo de Viseu, que administra o Teatro Viriato. António Cabrita, que sucede a Henrique Amoedo na direção, vive há alguns anos em Viseu. É descrito, em comunicado, como um profundo conhecedor do Teatro Viriato e da sua missão e portador de um currículo vasto e amplamente premiado. Citado na nota, António Cabrita diz que o Teatro Viriato tem contribuído para o seu percurso, não apenas enquanto artista, mas também como público, pessoa, companheiro, pai e amigo. O novo diretor vai assumir funções no dia 1 de outubro. Como responsável pela programação, o coreógrafo vai propor uma visão para o futuro do Teatro Viriato, em sintonia com a trajetória que ele já percorreu e com as vastas possibilidades de futuro, e quer colocar em prática uma proposta que cumpra a missão que o Centro definiu para o Teatro Viriato e que amplie. Essa mesma proposta vai incluir uma abordagem que facilite conexões entre diferentes disciplinas artísticas, comunidades e contextos culturais, respondendo de forma ágil e relevante aos desafios e transformações da sociedade contemporânea. Os dirigentes do Centro de Artes do Espetáculo acreditam que António Cabrita tem o perfil e percurso indicado para projetar o Teatro Viriato no futuro da inovação tecnológica, da sustentabilidade ambiental e económica, respondendo assim aos desafios emergentes, sem nunca esquecer o seu passado histórico. Atualmente, o novo diretor do Teatro Viriato frequenta o mestrado em Criação Artística e Práticas Profissionais na Escola Superior de Dança de Lisboa. Emissora das Beiras. Informação. Emissora das Beiras, 91.2, o som profissional. Nunca mais me ligaste, nunca mais um oi. É como se não valesse aquela noite a dois. Ninguém chega tão bem, ninguém faz como tu. Che, manda mensagem, responda aos meus áudios. Ao menos se inventa e diz que me ligas depois. Sozinha não esquenta, minha cama foi feita pra dois. E quando chega a hora que a vontade aperta, eu vou, meu amor, te procurar. Já não queres a minha cama, então deixa o meu perfume, que eu ofereço a outra dama. E quando eu for beijar, eu deixo os olhos e te beijo. Beijo, beijo, deixo os olhos e te beijo. Beijo, beijo, beijo. Conserta-me só mais um encontro. Prometo não falar em namoro. Nem saber quando é que vamos nos ver. Quando é que a nossa próxima vez? Imagina, minha cama, liga de lá, que te dê, responde. Ao menos inventa e diz que não ligas depois. Sozinha não esquenta, minha cama foi feita pra dois. E quando chega a hora que a vontade aperta, eu vou me. fecho os olhos e te beijo. Beijo, beijo. Emissora das Beiras, 24 horas por dia, a nova cor do som. Venha mais cinco, no máximo. sentada que eu pago já. Do branco ao tinto, se o velho estou que eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe no andar. De espada à cinta, já creio que arreda quem é o mar. Vemos de ser mais, eu bem sei. Mas há quem queira deitar abaixo o que eu levantei. A bucha é dura, mais dura é a razão que a sustém. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Separate lives. Emissora das Beiras. Me ensina a te esquecer. Me ensina a te deixar. Me ensina a livrar-me dessa dor, desse louco de sabor, dessa angústia em mim. Me ensina a ser feliz. Me ensina a sorrir. Me ensina a te arrancar do coração essa ingrata solidão que habita em mim. Me ensina a te esquecer. Me ensina a te deixar. Me ensina a me livrar de vez da solidão. Me ensina a ser feliz. Me ensina a sorrir. Me ensina a te arrancar de vez do coração. Me ensina. Me ensina, me ensina. Me ensina a ser feliz. Me ensina a ser feliz. Me ensina a sorrir. Me ensina a te arrancar do coração essa ingrata solidão que habita em mim. Me ensina a te esquecer. Me ensina a te deixar. Me ensina a me livrar de vez da solidão. Me ensina a ser feliz. Me ensina a sorrir. Me ensina a te arrancar de vez do coração. Me ensina a te esquecer. Me ensina a te deixar. Me ensina a me livrar de vez da solidão. Me ensina a ser feliz. Me ensina a sorrir. Me ensina a te arrancar de vez do coração. Me ensina. Nunca me entreguei por marcas do passado. Eu peço o teu perdão, chorando em solidão, pois sei que estava errado. Agora eu já vi o quanto era feliz por ter o teu amor. De novo eu te peço, eu sei que não mereço, mas volta, por favor. Hoje eu confesso que só eu fui o culpado por tudo acabar. Não lutei pelo amor da minha vida, agora eu sofro sem estares a meu lado. Eu confesso que só eu fui o culpado, não te soube amar. Sei que já não sei viver e vou sempre apaixonado. Por ti me apaixonei, mas nunca me entreguei por marcas do passado. Eu peço o teu perdão, chorando em solidão, pois sei que estava errado. Agora eu já vi o quanto era feliz por ter o teu amor. Eu sei que não mereço, mas volta, por favor. Hoje eu confesso que só eu fui o culpado por tudo acabar. Não lutei pelo amor da minha vida, agora eu sofro sem estares a meu lado. Apaixonado. Eu confesso que só eu fui o culpado por tudo acabar. Não lutei pelo amor vida, agora eu sofro sem estares a meu lado. Eu confesso que só eu fui o culpado, não te soube amar. Sei que já não sei viver e vou ficar por ti sempre apaixonado. 91.2 FM. Som profissional. Há alguns anos atrás, deste por ti numa encruzilhada. Sabias que tinhas muito que andar, só não sabias qual havia de ser a estrada. Querias dar-te a conhecer, fazendo o que gostavas de fazer, e desse modo talvez chegasses a enriquecer. E apontaste à estrada do sucesso. Não é caminho fácil, não, que eu também por lá andei. Sei que custa vender o que nos vem no coração. saques à porta da companhia. E se acaso lhes agarra a tua no dia, assinas um contrato e a partir daí eles tratam de te entregar à multidão. Pensa bem. Novo, não te esgotes para nada. Guarda um pouco do teu melhor e leva-o contigo até ao fim da estrada. O público pode ser cruel, a ponto de um dia veres todo o teu mel falsificado, envenenado, transformado em fel. Se te entregares à estrada, não é caminho fácil, não. Eu também lá tenho andado. Sei o que custa vender o que nos vem no coração. Bates à porta da companhia e se acaso lhes agrada a tua melodia, assinas um contrato e a partir daí eles tratam de te entregar à multidão. Vê lá bem. Estive a pensar no outro dia, se lhe vender a minha alma à companhia. Mas por mais que eles me pagassem, era sempre eu quem perdia. Eu gosto muito de dinheiro, mas gosto mais da alegria. Emissora das Beiras, 24 horas por dia, a nova cor do som. Os rapazes do meu tempo tinham olhos de alecrim que perderam no momento em que o tempo teve um fim. Os rapazes do meu tempo tinham olhos cor do mar, foram vozes daquele tempo, das cantigas por cantar. Os rapazes do meu tempo são de um tempo que não há. E se uns deram tempo ao tempo, outros ficaram por lá. Outros ficaram por lá. Os rapazes do meu tempo tinham olhos cor do mar, foram vozes daquele tempo,

91.2 FM. Som profissional. O fim do mundo já se apressa. Vida arriscada, lápis recomeça. Não, não leste a Bíblia, confessa. Apocalipse, uma promessa. No fim do mundo nada presta. Só as memórias das nossas conversas. Mas olha para mim, escuta o que interessa. Vamos fugir, amor, depressa. Então diz o que queres, pensa bem. Então diz se preferes ficar sem. Então diz se me queres levar também. Então diz, então diz-me, yeah. De repente, fica comigo aqui no princípio do fim. O mar nadou contra a corrente. Diz um adeus a essa gente. Salva-me o dia, já é tarde. Este poema é teu e vou guardá-lo em mim. Dizem que o amor é fogo e arde. Espero que a chama não se apague. Então diz o que queres, pensa bem. Então diz se preferes ficar sem. Então diz se me queres levar também. Então diz, então diz-me. Então diz o que queres, pensa bem. Então diz se preferes ficar sem. Então diz se me queres levar também. Resta lembrar a nossa história. Fica comigo na memória. Não temos medo a ver se é desta. Porque contigo o fim do mundo não. Não interessa. O fado nasceu um dia, quando o vento mal bolia.